E é isso, mas vamos falar do que nos desafia, que foi aquela morte na cruz. A morte na cruz era uma condenação cruel, terrível. O que tu pode imaginar de horror, multiplica isso mais algumas vezes. Porque a condenação romana a uma pessoa que recebia essa acusação e condenação de morrer na cruz, era dado a essa pessoa o extremo do sofrimento. Às vezes a gente vê filmes dessa época, que nessa época são transmitidos pelos meios de comunicação, e a gente, os artistas, eles fazem um esforço para tentar representar realmente o que foi aquilo. Mas eu entendo até que, mais do que o peso do madeiro, mais do que a zombaria, as chicotadas que ele levou, era o peso que ele levava da desobediência de toda a humanidade, que ele levou sobre si. Interessante é que Jesus, antes mesmo de vir ao mundo, já estava determinado para ele morrer. Ele veio para morrer. E morrer por nós. Morrer por nós. O plano salvífico de Deus incluía a morte de seu filho. Foi o pai que matou Jesus. Foi o pai que matou Jesus. Coisa cruel falar isso. Mas ele permitiu que isso tudo acontecesse, para que eu e você recebêssemos a salvação, recebêssemos o perdão. É muito interessante que a morte de Cristo na cruz não foi uma operação tapa-buracos, como a gente vê aqui na nossa cidade, que aparece um buraco no meio de uma via e logo vem os funcionários da prefeitura com uma pá de asfalto e joga aquilo ali porcamente para tampar aquele buraco provisoriamente, porque aquilo uma semana depois já está o buraco de novo. Não foi uma operação tapa-buracos de Deus, tentando resolver um problema porque tinha dado errado o plano dele em relação à humanidade, que se desviou, que se afastou dele, que se rebelou contra ele. Não, não, não. Tudo antes de acontecer isso tudo, Deus já sabia. Estava tudo previsto. Foi lido aqui Isaías 53. E quando a gente lê o livro do profeta Isaías, a riqueza de detalhes do que iria acontecer tantos séculos depois e que se cumpriu ipsi literis, completamente como estava previsto. Desde João Batista em Isaías capítulo 40, o seu primo que viria como precursor anunciando o que haveria de vir, até exatamente a vinda de Jesus e o cumprimento da promessa de Deus para todos nós. Deus é perfeito. E Deus sabe o que faz. Tem uma música que, nesse tempo que a gente estava lutando entre a vida e a morte com a minha mulher, a gente cantava lá em casa, eu e ela. Deus sabe o que faz, Deus sabe o que tira, Ele sabe o que traz, Deus sabe de tudo. Deus sabe de tudo. Ele sabe de tudo. A nossa visão é curta, limitada. Mas Deus sabe de tudo. Aleluia. Oh, louvado e bendito seja o nome do Senhor. Você deve glorificar a Deus, porque a tua vida está no controle, está na mão de Deus. Nem à toa que Jesus disse em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por mim. Irmãos, na nossa cegueira, na escuridão desse mundo, tateando aqui e ali, buscando encontrar a verdade, a felicidade, a paz, a alegria de viver, nós encontramos o caminho de Jesus. E não há coisa mais tremenda em nossas vidas do que encontrar esse caminho. Aleluia, louvado seja Deus. Após a crucificação de Jesus, ele é sepultado. E ele é sepultado por dois personagens. José de Arimateia, da cidade de Arimateia. E Nicodemos. Não foram os discípulos que providenciaram o funeral do seu querido mestre. Não foi os seus irmãos, seus familiares, nem mesmo as mulheres que seguiam Jesus, tampouco a mãe de Jesus, mas foram dois anônimos. Duas pessoas, autoridades em Israel, fariseus, um deles rico, José de Arimateia, um homem rico, Nicodemos, um dos maiorais do Sinédrio, esse por ocasião encontrou com Jesus ainda tarde da noite, querendo encontrar os segredos da vida, questiona Jesus. Jesus diz o caminho para ele, diz algumas verdades para ele. Aquele homem sai cabisbaixo por conta da sua condição social e ele preferiu continuar abraçado com aqueles que estavam próximos dele. É muito perigoso, irmãos, quando a gente faz opção por escolher a multidão. A multidão é perigosa. Desculpa a franqueza. E eu ouvi aqui alguém dizer, acho que foi o Zé Marcos aqui interpretando Simão, o Cirineu. Ele falou aqui com muita propriedade, Zé Marcos é show de bola. E ele falou aqui sobre Simão, dizendo de como ele foi envolvido naquele episódio tão espetacular. Mas a verdade é que, irmãos, nós, como Simão e como muitos, ou talvez até a maioria, eu prefiro crer que nós somos a minoria, porque as multidões estão atrás do tapinha nas costas. As multidões estão querendo a aprovação das pessoas. Eu nunca vi ninguém postar nas redes sociais com a cara toda amassada porque acordou naquele momento, com o cabelo desgrenhado, de qualquer jeito. Mas as nossas postagens são ajeitadas para que as pessoas dediquem admiração por nós. Porque a gente precisa da aprovação do outro. Isso faz bem para o nosso ego. Massageia a nossa vaidade. Camufla o nosso orgulho. Aqueles homens, tanto Nicodemos quanto José de Arimateia, inicialmente eles fazem opção por esses valores temporais, humanos, e que nos enganam. Já os discípulos, requisitados por Jesus, convidados, e eles encantados, eles resolvem seguir a Jesus. Estava dando tudo certo. Jesus estava fazendo milagres. As multidões estavam se prostrando aos pés de Jesus. A admiração era muito grande. As multidões foram alimentadas. Tudo certo. Mas foi na hora H, naquela hora do vamos ver, a gente vê a ausência completa dessas pessoas. Todas elas. Os discípulos se refugiaram, se esconderam, estavam com medo. Eu também estaria talvez na mesma condição deles. Se Jesus, que fazia tudo aquilo, foi levado à cruz, o que não faria comigo, se eu sendo um discípulo de Jesus? Eles se esconderam. A família de Jesus também se escondeu. Recuou. É bem verdade que as mulheres, e aí eu quero deixar essa mensagem para quem vai pregar aqui domingo, mas as mulheres bem cedo vão visitar o túmulo num ato corajoso. Elas se exporam. Aliás, eu vou dizer uma coisa pela experiência pastoral que eu tenho. Normalmente, as atitudes de coragem na igreja, normalmente, partem das mulheres. E os homens vão a reboque. Impressionante isso. É só você olhar a história das igrejas metodistas. Você vai ver que era um grupinho de mulheres que se reunia em oração na casa de alguém, que se reunia debaixo de uma árvore no quintal de alguém, sendo persistentes, determinadas, e se reunindo, fazendo um almoço aqui, outro ali, juntando dinheiro para comprar um terreno, para abrir uma igreja. Aí os homens vão atrás. Pode olhar, olha nas atas. Eu desafio a igreja a pegar as atas das igrejas de modo geral, e não é só metodista. Você vai ficar impressionado. E eu louvo a Deus pela Federação de Mulheres e as sociedades de mulheres das igrejas locais que tentaram matar. Porque essas santas mulheres, elas estão a serviço do reino. E o lema delas é fabuloso: viver para servir. Mas a verdade, irmãos, é que Jesus ficou no pleno abandono. É verdade, ele estava morto. E o que vale agora uma pessoa sem vida? É só um corpo. É só um corpo. Foi o que Nicodemos falou para José de Arimateia, porque José de Arimateia vai a Pilatos, requisitar o corpo de Jesus. E Nicodemos usa a palavra soma, palavra grega soma, que quer dizer requisitando o corpo de Jesus na sua totalidade, com todo o peso de sentimentos que ele tinha ali. E a resposta de Pilatos para ele foi pitoma, uma palavra grega, pitoma, cadáver. Para Pilatos, era só um cadáver. Mas para José de Arimateia, era muito mais do que isso. Quando eu li isso aqui, irmãos, isso cortou minha alma como uma flecha. Estava eu e meu genro indo reconhecer o corpo da minha mulher falecida no necrotério. Para o funcionário que foi nos levar até o local para que a gente fizesse o reconhecimento do corpo, era mais um corpo, um cadáver. A semelhança de Pilatos era pitoma, um cadáver. Mas quando eu entrei naquela sala, e minha mulher estava envolta num saco preto de plástico, e aquele funcionário então abriu aquele saco e expôs o corpo da minha mulher para eu reconhecer. Não era apenas um cadáver. Foi o sentimento de José de Arimateia. Para ele era muito mais que um cadáver. Era o Senhor dele, que ele serviu e seguiu no secreto dele. Há muitos cristãos fiéis a Deus, no secreto, que não cantam nos púlpitos, que não pregam nas igrejas, mas que são verdadeiros cristãos, que servem ao Senhor em espírito e em verdade. Que amam o seu Senhor, que anunciam o amor de Deus, às vezes nem com palavras, mas com atitudes que nos encantam, nos apaixonam. Deus me deu um privilégio, minha igreja sabe disso. Eu sou um caçador de talentos. Eu gosto de descobrir os ocultos e lançá-los para que eles se destaquem. Esses serão fiéis. Esses não têm projetos pessoais no reino. O projeto dele é o projeto do reino. Nicodemos, José de Arimateia, esse último proprietário de um túmulo, Nicodemos reunindo especiarias, perfumes, aloés, vão embalsamar o corpo de Jesus. E Jesus é sepultado. Eles se exporam diante de toda a opressão romana, porque eles, sendo autoridades em Jerusalém, eles não mediram as consequências que podiam acontecer com eles. Deus espera isso de nós, irmãos. Até aceita crentes secretos, mas que na hora certa se expõem. São secretos porque, na verdade, não querem ocupar o lugar do seu Senhor, porque muitos dos que estão nas igrejas, ou, desculpa às vezes fazer referência aqui, mas é porque isso é uma realidade de todas as igrejas, porque é nossa essa realidade. Porque nem sempre esses que estão até servindo ao Senhor estão verdadeiramente servindo ao Senhor. Mas antes de servir ao Senhor, estão servindo ao seu próprio eu, seu próprio ego. lustrando o seu orgulho, escondendo seus pecados. Eu louvo a Deus pela vida desses homens. Em João 19, a partir do 39, diz o seguinte: gente, eu nem li o texto. Pastor Marcos, eu estou ficando caduco. Não vou ler mais, não. Vocês leiam depois aí Lucas 23, tá bom? A partir do 39 até 24, verso 3. Era o texto que eu tinha separado. Mas em João, capítulo 19, verso 39 e 40, diz o seguinte: ele também, e também Nicodemos, aquele que anteriormente viera a ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com aromas, como é uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. Irmãos, a morte na cruz era tão cruel que o cidadão que era condenado à morte de cruz, ele perdia todos os seus direitos civis. Se ele tivesse propriedades, as suas propriedades seriam transferidas para o governo. E ele sequer tinha o direito de ser sepultado. Pense bem comigo. Naquele lugar de horror, lugar de crucificação, ali estavam as aves de rapina. Esperando a oportunidade de ir lá, naquele corpo, de lacerar aquele corpo exposto ao tempo. Os cachorros quase animais selvagens naquela época, hoje cachorro, meu Deus, né? Agora tem carteira de identidade para cachorro. Mas naquela época cachorro era um bicho, não era de estimação não, irmãos. E eles viviam de comer o que conseguiam nos restos. E você imagina você sendo um familiar e vendo o corpo de um familiar seu, sem o direito de ser tirado do madeiro, já morto. Apodrecendo. E os animais consumindo aquele corpo. Porque o condenado sequer tinha direito ao sepultamento. Daí, José de Arimateia vai a Pilatos, ele vai pedir uma concessão. Olha como ele se expõe. Os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. Seja um verdadeiro adorador. É o que Deus espera de nós. O ocorrido mudaria a história da humanidade para sempre. Não era apenas a crucificação, irmãos. Mas ali Deus estava cumprindo. É verdade que o plano ia ser completamente cumprido com a ressurreição. Mas ali era uma etapa muito importante, porque sem morte não tem ressurreição. Para que nós sejamos ressuscitados, nós vamos ter que morrer. E a mensagem da Páscoa para nós é esta: a promessa se cumpriu. O pastor Augusto falou aqui, lendo Isaías 53, que há séculos antes da nossa era, do início da nossa era, séculos antes, tudo já estava previsto, em detalhes. E agora Deus estava cumprindo a sua promessa. A porta da eternidade estava aberta. Isaías 40, voltando lá, diz que montes e outeiros seriam aplanados. E os vales seriam aterrados. Ou seja, o orgulho, a vaidade, cairia por terra. E os humilhados seriam exaltados. Louvado e bendito seja o nome do Senhor, porque a morte de Jesus não foi em vão. Ele morreu por você e por mim. Se você se sente abandonado nesse mundo, abandonado por amigos, abandonado por aqueles que você confiou, se você, minha irmã, se sente abandonada por aquele homem que você se entregou a ele, e ele te trocou por uma menina pela metade da tua idade. Eu quero te dizer uma coisa. Você não está só. Jesus morreu por você naquela cruz. Aleluia. Ele morreu por todos. João 11, diz: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. A fé que não está firmada nessas coisas, meus irmãos, é estúpida. A nossa fé precisa estar plenamente fundamentada na crucificação, quando Cristo morre por nós, e na ressurreição. O centro do cristianismo está aí. Desculpa até dizer isso, mas o centro do cristianismo não está no Natal. Mas está aí. Se a gente não consegue compreender isso plenamente e aceita isso plenamente, a gente está perdendo tempo. A crucificação, e eu não posso descartar a ressurreição, é um chamado à esperança. Quando tudo parece estar perdido, quando não há mais nada a ser feito, ainda resta a esperança de que Cristo morreu por nós e nós também vamos ressuscitar como Ele ressuscitou. É verdade que Ele não diz nem o dia nem a hora, mas a gente tem que estar preparado. E a preparação para esse grande dia é aqui. Ah, depois que eu ficar velho e tal, aí eu vou dar um tempo para Deus, eu vou dar um espaço para Ele na minha vida, ou então, ah, lá na eternidade eu vou resolver isso. Engano seu. É aqui e agora. É hoje. Aleluia. A cruz é assunto que causa pouco interesse. No mundo que nós vivemos hoje, num mundo triunfalista, num mundo que é dito uma mensagem positiva, você nunca pode perder, você é um ganhador, você é um vencedor. A mensagem da cruz não tem ibope, não tem atrativo para nós. mas é na mensagem da cruz que a gente vai entender o grande e profundo amor de Deus. Aleluia. Irmãos, santidade de Deus e impureza é como água e óleo, não se misturam. Não tem jeito, ou é ou não é. Não tem meio termo, não tem mistura. Digo, já encerrando, o pecado não é um acontecimento imprevisto. Deus já sabia de tudo. Vou voltar à música aí. Deus sabe de tudo, Deus sabe o que faz. Essa música é linda, ai meu Deus. Me trouxe tanto conforto que vocês não fazem ideia. Não há casualidades no plano de Deus. Ele não errou. Não foi somente Jesus que morreu na cruz. Romanos 3:23 diz, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós precisamos ir à cruz e morrer, crucificar ali a nossa carne, o nosso ego, a presunção que nos cerca, o nariz empenado que tenta sobreviver na vida de todos nós. Aleluia. Para terminar, irmãos, não há cruz macia, nem cruz light. A cruz é dura, é cruel, é horrenda, mas é gloriosa. Deus nos abençoe. Deus nos guarde. E que a gente um dia possa se encontrar lá. Amém, irmãos? Já pensou que grande dia será? Ah, irmãos, quando minha mulher morreu, eu fiquei pensando assim, ah, Deus, me leva logo, me leva logo. A gente é tão bobo, né? Tão limitado. E eu vi que Deus ainda tem um plano comigo aqui, amém? E tem um plano contigo, tem um plano com todos nós. E Ele vai cumprir cada detalhe. Deus nos abençoe, Deus nos guarde. Amém.